Pô, ligar pro Cocão aqui, mano, ó. Dividir essa alegria com ele aí, Liberdade cantou, bagulho é louco, mano. Alô? Ô, e aí, Cocão, firmeza, mano? Firme. Tranquilidade? Tranquilo, na estrada, trampando, né, com você. Tá viajando, né? Firmeza, chapa, ó, só te liguei pra te dizer o seguinte, a Liberdade cantou, negão. Ô, aí sim, hein? Que feliz agora, hein? Uma alegria, liguei pra dividir, notícia valeu? Boa. Muita paz, não, quando você voltar a gente conversa. Pois vai com Deus. Tô paz, aguardo, tchau. Cara, liberdade não tem preço, traga as garras, não endereço, é ver a vida pelo avesso, vejo o meio e o começo, só me basta um arremesso, um tropeço é adereço, pela vida é pelo apreço, eu mereço. Lindo, lindo é estar com meus irmãos no mundão, firmão, na missão, em liberdade, negão, podendo ver o sol nascer de um jeito diferente, sem alambrado, muralhas, algemas e correntes, já foi o tempo, um passado sem futuro, chegou ao fim, agora é só adianto, meu mano, vai por mim, ó nós aí na batalha, na fé, na correria, na guerrilha, abençoado por Deus todo dia, quem canta os males espanta, é só confiar, então deixa cair, demorou de cantar, subi nos palcos da vida, de roupa preta e bombeta, nós é zica moleque, vida louca, muita treta que faz o chão tremer, e a audiência subir, EDI, tamo aí, é nós aqui ou ali, qualquer lugar nós encosta e faz dobrar a aposta, pra quem julgou e não acreditou, eis a resposta. A vida num campo minado é foda, tem que ser ligeiro pra poder vencer, correr atrás, sempre mais, jamais esquecer quem é você, de onde veio, pra onde vai. Perseverança e oração nunca é demais. O craque tá aí, os bota preta tão aí, o invejoso também tá querendo te destruir. Preste atenção onde cê pisa pra não se machucar. A liberdade não tem preço e nunca terá. Cara, a liberdade não tem preço, atrás das garras no endereço, é ver a vida pelo avesso, vejo o meio e o começo, só me basta um arremesso, um tropeço é adereço, pela vida é pelo apreço, eu mereço. Cara, a liberdade não tem preço, cê falou pra mim, o que é ser preso numa jaula feito passarinho, o que é passar o carnaval sem tocar tamborim, o que é ruim, mó veneno, cê me disse assim, muito obrigado, nas ideias tava precisando, suas palavras revigoram minha esperança, mano, sou seu parceiro, seu irmão, seu aliado, no que cê precisar, pode ir pá, nós é lado a lado, no tempo dos escravos, em meia ditadura, por dentro da favela, no piso da cela escura, a essa altura do torneio, cê é finalista, tenho orgulho por você, não está mais na lista, o palco é nossa pista, que solta até faísca, só sobe quem arrisca, mil e um negros à vista, capa revista, um tapa, uma entrevista, são vários kamikaze, várias lajes, vários analistas. Cara, liberdade não tem preço, atrás das garras, no endereço é ver a vida pelo avesso, vejo o meio e o começo, só me basta um arremesso, um tropeço é adereço, pela vida é pelo apreço, eu mereço. Cara, liberdade não tem preço, atrás das garras, no endereço é ver a vida pelo avesso, vejo o meio e o começo, só me basta um arremesso, um tropeço é adereço, pela vida é pelo apreço, eu mereço.